assim. Uma luz brilhou no céu de noite e fiquei louco a olhar. E foi assim. Pintaram tantas coisas pra mim que nem dá pra acreditar. E foi assim. Uma deusa feita de amor brilhou, sorriu para mim e me beijou, deixando cheiro de jasmim para sempre dentro de mim. Era como um sonho bom, um lindo toque a me despertar. Eu devia caminhar, livre, ser feliz e amar. Era como um sonho bom, um lindo toque a me despertar. Eu devia caminhar, livre, ser feliz e amar. Banda LP, a cara da saudade. E foi assim. Brilhou no céu de noite e fiquei louco a olhar. E foi assim. Pintaram tantas coisas pra mim que nem dá pra acreditar. E foi assim. Uma deusa feita de amor brilhou, sorriu para mim e me beijou, deixando cheiro de jasmim para sempre dentro de mim. Era como um sonho bom, um lindo toque a me despertar. Eu devia caminhar, livre, ser feliz e amar. Era como um sonho bom, um lindo toque a me despertar.